Камга тачива та-та-та-та, нею черна веся су-та-та-та. Нею креми, де педугуем, са капачевичи, та-та-та. Vou me esquivando da polícia mesmo sem dever. Já fui indiciado no antigo proceder. Agora você vai ver minha voz no rádio, meu rosto no jornal, revista e TV. Fui julgado e condenado a revelia rima. Regime fechado e sem visita íntima. Manos, minas, carros, rimas, panos, primas, imagina. O tempo só compensa, olha a recompensa. Pretos, delinquência, chama a imprensa. 3-5 experiência, trama, consequência. Amor, inteligência, desobediência. Resistência, mal, paciência. Sem desistência, olha a consequência. Manos, minas, carros, rimas, panos, primas, imagina. A porra tá de volta, tá, tá, tá. Não é tiro, não vai se assustar, tá, tá. Nem o crime, nem o creme. Depois do creme, só capa de revista e nota. Nem de Don Corleone, a nova máfia pós-moderna tem um novo nome. Esqueça tudo que você viu sobre máfia nos filmes. Século 21, a máfia nada tem a ver com crime, inclusive. E isso atrapalha os negócios, afasta os clientes, dispersa os sócios e as minas não gostam. Manos, minas, carros, rimas, panos, primas, imagina. Chega de rotina, quero piscina, a cortina. Hoje rola China, amanhã Londrina, depois Carolina, pós Jacobina, agenda nova assina, tô disciplina, vou de esquina, sou doutrina, show é morfina. Manos, minas, carros, rimas, panos, primas, imagina. A porra tá de volta, tá, tá, tá. Não é tiro, não vai se assustar, tá, tá. Nem o crime, nem o creme, depois do creme, só capa de revista e nota, tá. Tamo junto e eu tô rente, misturadamente, faca entre os dentes. O flow é diferente, contemporaneamente, a rima é decente, preto inteligente. Essa é a corrente, de repentemente, suburbano frente, choque eminente. Perifericamente, sente. Manos, minas, carros, rimas, panos, primas, imagina. Minha status, minha personalidade, minha liberdade, verdade, tornou-se minha necessidade. E Anderson, corpo riscado, não sou Yakuza. Vê se não me acusa, não tenho culpa se isso te assusta. A gente causa, ganha Grammy, não é pouco. Da mulherada a gente nunca toma topo. Manos, minas, carros, rimas, panos, primas, imagina. A porra tá de volta, tá, tá, tá. Não é tiro, não vai se assustar, tá, tá. Nem o crime, nem o creme. Depois do creme, só capa de revista e nota, tá. Depois do Grammy, sou capaz de repetir, na tá, tá. Camorra tá de volta, tá.